só pra te avisar. Se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada chegar algum voo, dá pra me hackear. Tô evitando lugares pra não te ver. Tô rejeitando convites para beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada chegar algum voo, dá pra me hackear. Imperial, mexendo com você, fazendo você dançar. Tava bem de boa, mas ganhei o teu abraço. Por mais que eu não queira, o teu beijo é meu ponto fraco. Você tem a pegada que apaixona. Do meu lado da sua cama, confesso que deu ruim sentir. E sinto que também tá foda aí. Dê volta pra mim, volta meu benzinho. Eu e você dá bem certinho. Eu e você dá bem certinho. Você dá bem certinho. Eu e você dá bem certinho. Como é que é? Banda Kene. Tava bem de boa, mas ganhei o teu abraço. Mas que eu não queira, o teu beijo é meu ponto fraco. Você tem a pegada que apaixona. Tá vago o meu lado da sua cama. Confesso que deu ruim sentir. E sinto que também tá foda aí. Dê volta pra mim, volta meu benzinho. Eu e você dá bem certinho. Eu e você dá bem certinho. Vem, volta pra mim, volta meu benzinho. Eu e você dá bem certinho. Eu e você dá bem certinho. Júnior Cyborg. Não tem jeito, não muda, não perdeu o teu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga. Usa de malandragem pra eu te ligar. Sabe que o fraco sou eu, mas vou me dar um tempo.